se prepare. A evolução chegou. O búfalo do Marajó. Joga você pra cima. Joga você pra cima. Te trampo no meu quarto e faço. Obrigado! Bora, galera, pra gente hoje aqui, Irituia! O nosso animal na área! Tá, no sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. De lambuza e me arranha, quando beijo. Meu grande parceiro gordo, Super Fuga. Um abraço pra você, Rogério. Show também, tá? Ele me pegou. Alô, Paulinho, show. Tô na onda, tô curtindo. Ela... Bruninho Farris tá aqui com a gente. Valeu, Bruninho. E é um botão de baseado. Caralho. Olha, eu tô de fome. DJ Ale Digital. A qualidade que vai surpreender você. Curtindo o som. Rolando uma gelada, a marquinha sensação, sua marquinha sensação. Rolé no meu itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. É bem delícia pra fazer. Olha o que ela faz. Meu Deus, desse boate eu chão. E quem é sincero dá um grito. Joga tudo no escurinho, joga tudo no escurinho, joga tudo no escurinho. Aqui. Blackout total. Tem alguém do Paysandu, dá um grito! E se tiver alguém do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Só quem é do Leão! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Daqui a pouquinho é lá em Garrafão do Norte! E mandou te avisar que ele vai. E agora, Dieguinho? Empurrar. Dieguinho, chega aqui, Dieguinho. Meu grande parceiro Marcelão, lá de São Miguel do Gramado. Ele tá por ali, meu parceiro Boris, o representante do Búfalo, lá de Carapés. Também tá. Alô, meu deputado careca! Esse aí eu tô com ele, fechado lá em Sobia. É que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doido pra te empurrar, empurrar. desce. Quando manda você quica, vem periquita, vem periquita. Vem periquita, vem periquita. Para de guirir o celular da galera pra sair bacana no CD. Maxi Saúde, um abraço com muito carinho pra você. Valeu, Maxi. Olha aí o seu periquita, vem periquita, vem periquita. Búfalo do Marajó. Vem nos parceiros, Maynard Júnior. O Júnior Magnata do Búfalo do Marajó. E a doutora Ana tá ali também. Arizinho, pai. O Arizinho, filho. Narrador de rodeio. Olha só. Humberto, o Lime e a galera de Lituia. Um abraço. Essa batidinha é maneira. Olha o riquinho, show, meu irmão, meu irmão. E aí, papaco? Eu de Camaro dentro da... Já foi avistado por ali, ele, a Laís também, valeu. O Batista do... Valeu, garoto. Joga você pra cima, joga você pra cima, joga você pra cima. Tira o lacinho, tira, tira o lacinho, tira o lacinho, tira... Macico, Reginaldo, o Tum da Tato tá ali também. Lembro de não ter sentados na calçada. Olha o John Leno, bicho. O Pólio e a diretoria lá do BCD, rapaz, Lembro nós dois de telefone várias madrugadas. Chiquinho Show! O Chiquinho Show do... Lembro da gente andando de mãos... Olha o DJ Clebinho Mix, bicho. O DJ Clebinho de Pixuna tá... Daqui a pouquinho eu falo do seu aniversário, meu irmão. Todos os para o casamento, eu lembro da... Falou, Mandinha, show! Eu lembro e choro, a beautiful boy, no tell me goodbye. Mas na verdade, meu gente, o comentário é o aniversário do Carlinho por Monte, dia 14 de agosto. Recreio, né, Caridão? Tem o búfalo. O animal. E tem crocodilo. Onda, açaí, pimenta. Bora detonar, vira mais uma. Especial, Marcos, o Belly Boy, o Michaide. Toda a galera da ADA, de Lituia, um abraço do DJ Darlan. Aí sim, o bonequinho, o Ronaldinho, por ali. Escampal do Mega Vascão 3D. Gente, celular só por trás do búfalo, viu? Sentir, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Ô, búfalo! Baby, amor. O Netinho Barão comemorando o aniversário do meu parceiro Rato da Superfuga. Parabéns, meu Rato! Minha rainha. Joga a mãozinha, bora curtir, bora curtir. Tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Meu grande parceiro Adriano. Porque tu és o meu Rato Extreme Digital. Meu vício, meu vício, meu vício. Marcelo, ADM, meu parceiro Felipe, Jeremy, a família Jeremy, sorrisos por aí, você querendo meu. O Búfalo. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. E aí, Alisson? Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Pensa tanto em mim. Meu grande parceiro Bruninho, da equipe Sol Luxo. Aí, Bruninho! O Bruninho do aparelho. O Renan! Tô sabendo de tudo. Renan do J Line, lá de Capitão Poço. Que você. Eric Marquinho, Patrick, CDB, queridão! E aí? O que é que a gente vai fazer? Alô, família DRX! Essa família tem que tirar o chapéu, meu irmão. Se você quer, eu também tô querendo você. Joga a mãozinha pra cima e intuia. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo. Xirra da cobra d'água e a sua primeiríssima dama Arlene. O Família Xerox, o Foguinho, bicho. E a primeira dama é o Silvio Trio. Nossa. Dormi quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você. Alô, meu parceiro Netão! O Netão respeitado de Irituia. Sempre que ele pode, ele vem. Valeu, viu, Netão! Olha o gordo como fone, cadê esse gordo, bicho? Ali, ó. Olha o fazendeiro. E aí, Ted doido? Eu vi no seu olhar. Para, enquanto te amava, delirar. Banda batidando. Chama no braço, meu grande parceiro Buguelo. O piloto de fuga da BCD tá ali, né, Buguelo? Ele e a primeira do Abete, os súditos. É o do Pato, o Rato. O Patrick Silva da CR, da BB. O Bad Boy da ADA. Valeu, Bad. Rodriguinho Tipão, Fuzinho e o Jefinho, os manos do bairro das Palmeiras, lá de São Miguel, um abraço pra vocês. Nem demonstrar o meu amor, fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Olha o meu parceiro Patala! É Patala Variedades, né, Picote? Lá em São Domingos, só quem manda. Não nega pra nós dois e mim. Marajó. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é. E o quê? Que eu sei e não desejo. Obrigado, Erivelto! O Leozinho Matheus, o gordo da Super Fuga ali! Então vamos acabar. Ao lado dele, Rogério, show é o não tem por que insistir, né? E alô, Raíssa Gomes, garoto! É de fé, não diz. Ela tá aqui. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar. Olha a galera de Santa Isabel ali, meu irmão! Oh, oh, oh. Fala, Lucas Poeta! Olha o Toninho! Nós vamos ficar por aqui. Castanhal aqui do lado direito, a minha Geúrid. Obrigado, viu, Patrick? Patrick Farias, o Marcos Beltrão da Alô, DJ Juninho de Mãe do Rio. sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. O animal irituia! Nada de além, então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que... Bora, chama o caqueado, te liga, liga. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull. Coyote, Coyote, Mercedes. Tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleques. Chama o caqueado. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Joga a mãozinha pra cima! E quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito, vem aí, tudo aí! Gente, daqui a pouquinho é Garrafão do Norte, domingão! Estaremos lá na Vila Castelo Branco! Por sinal, um bingão de 20 mil reais, viu? E dia 14, vocês são os nossos convidados, o encontro do Búfalo com o Crocodilo no aniversário do Carlito no Recreio. Pode vir quente, vamos! Ela veio quente. DJ Carlos Sonic, a inovação continua. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Quem sabe dá-lhe a chifrada? Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Bora se ligar! Só por trás, gente. Por gentileza. O brilho da CV das Águas Lindas, garoto. Bora, empresário Netão, te liga aí. Alô, Chororó. Um abraço, amigo Chororó, obrigado. Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só... A pontaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau mesmo. E puxa o cabelo, vai, vó, aqui no... Vem os parceiros, Benê! Fica sem caô. O Tubarão, papai! Certa, e da Isabelle, Vitória! Um abraço, obrigado, viu, Tubarão! Forte abraço do Nigeira! Um feijão live, o Darley, 300! Cicatriz da equipe Seba Santa! Pop Safadão, e aí! O brinquedo, nosso bode vai buscar. Calma, moleque, tá... Ai, ai, ai, ai. ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho, no banco do meu carro. Quem diria, hein? E no comando tá o Tênis no moral da Tessalônica. Pensão, tá malho, beat, tá pra 13, é o crocodilo. Paulinho, GDS, os fiéis escudeiros. Autora Daniel, Bebilson Menes de Belém, do Pará, diretamente de Brarituia, pra romper essa fronteira. Imagina então, dentro do meu carro, nós dois no escurinho, no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam. Olha o Charlinho! Nosso grande parceiro, Charlinho, Lari Fernandes Belo, bicho. Aí, Charlinho, receba um abraço do DJ Darlan. Todo o escurinho no banco do meu camarada. DJ Melly. DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Do Aicará. Aicará. Do Marajó. Ah, pra começar, antes da putaria, na moral, só putaria. Querida, deixa tudo no escurinho. Querida, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo. Joga tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Aí, Batista do Banana, segura essa aí, garoto. Vai, moleque. Vai aquecer, vem aquecer, vai aquecer, vem aquecer, vai aquecer, vem aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai rolar uma putaria. Vai, um brinde pro Zé Galcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. E a ideia da Radisco de São Miguel? Achando que é só brinde. Fatinha, tio, Fabinho. E o só do pop, meu irmão. Meu irmão. Eu tô tranquilão. Tudo uma boa. Vai, tudo patinão. Chamaram o braço, meu grande parceiro Leandro Genilson. O Aldomar e a galera de Capitão Poço do bairro. Lá do DR. Alô, galera do J Line. Corto come, folha. Tá tudo tranquilo, né, gordinho? Que saudade da minha ex. Alô, xinha. Que saudade da minha ex. Vai. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Olha aí, gente, sexta, dia 3 de junho. Aqui na Arena Clube, Irituia, tem o aniversário do Astro DJ Novo. Com o Super Lailson, Mega Vascão e o Cavalo Saldi, viu? Saldi, viu? Amigo da favela. Alô, Cid da 99, malcriada. Eu vou arrastar ela. Mauro Queno e o Monoca, o Japa na família DK. Junto com o DJ Novo de Irituia, meu grande parceiro Novo. Nela é piro nela, é piro nas cachorras. Alô, meu top DJ Boca. Piro nas cadela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela. É piro nas cachorras, é piro nas cadela. Piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela. É piro nas cachorras, é piro nas cadela. Novinha, sapeca, se der bobeira, o nosso bonde te pega. Novinha, sapeca, tu provocou meu piru, agora é guerra. Perere. arrasta ela, eu vou arrasta ela pro bico da favela, pro bico da favela, eu vou arrasta pro bico da favela. Alô, galera de Iritu, o Búfalo do Marajó. Quem vai amanhecer aí, dá um grito. Parceiro Kiko, Gordinho Moral, a Leandra da família Bate Forte lá do Patrimônio e a facção de Santa Maria, Chitão, Paulinho, Pega Tarado, John Cavalo, meu irmão da língua Gijo Romário e o Tiaguinho da Nacional, viu, Tiaguinho? Aí, deputado careca, bora se ligar, Marcelão! E o sobrinho do Apo, Riquinho Show! Família DRX da Sampleada! O Búfalo do Marajó! Gente, já viste aí o lançamento do impressionante Cavalo Saldi na quadra do comercial Irituia, viu, gente? O DJ Pingo, o Glebinho e o Fito Pará são os responsáveis por comandar essa festa total de avis, meu! O Cleitão de São Félix e do Xingu, alô DJ Clebinho! É de doido! Parceiro Patrick da Gemuni, te obrigado pela sua presença, viu, irmão? Pablo Farias, Paulinho Show e o Marcos Beltrão ao lado do DJ Juninho Consagrado de Mãe do Rio. Meu parceiro Henrique lá do Posto Bom Jesus. Olha eu por cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida, com aqueles seus preços, criei um drink irado, mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renovado, tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela, tim, tim, que não me ligou, e me deixou solteiro, meu parceiro Dadá, não sofro de amor, só na manhã, Dadá, tim, tim, tim, e aí, Chiquinho, cadê a bandida, tá por aí, tá, tem que tá, né? Deixa eu solteiro, não sofro de amor. Equipe Cavazada, equipe Jones. Aí, Abraão Mix! Prepara, prepara, mistura. Paulinho, Pirateiro, Netinho da Pop, olha o Fabrício. Paulo Dono, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ele, que não me ligou. E aí, Gordo Superfuga? Me deixa eu solteiro. E aí, Rogério Show? Não sofro de amor. Dali, papaco! Tim, tim, tim. Bora lá, vai. A Era do Gelo, Os Alucinados do Animal, deixa eu solteiro, Doutora Han, Galeguinha, Júnior, vai Nath Júnior, Nath. Olha aqui o mundo da volta, se olha eu. Mas agora pela vida, com aqueles seus preços, criei um drink irado, mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renal. Tim, tim, tim, tim, o que não me ligou, tim, tim, olha, me deixou solteiro, não sofro de amor, tim, tim, tim, tim, tim, fala, bambucha, e que não... Bora, Toninho, bora, Lucas Poetas! te liga, garoto. Me deixou solteiro, não sofro de amor. O Paulinho, né? Paulinho dos Periquitinhos. Minhas confusões, vou meu parceiro Berg, umas ligações. A Nessa Berg, o Berg de Bragança, bicho. Tênis no moral da Tessalônica, o café espinha, o cigarro apaga. E cresce e acaba, e o tempo vai passando. Alô, Bruninho, tempo leva tudo. O rei do aparelho. Não me pedi. Está ali o rei do aparelho, Bruninho. E o Bruninho Farrista daqui do lado, né, Bruninho? Quero todo mundo de branco cantando comigo. E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer. Já estou indo embora. O caminho da porta. Que fique claro. Isso que eu tinha pra dizer, já tô indo embora. Não precisa me bubibilar. O caminho da porta. Raizinho, bonequinho, Ronaldinho, Escamal, o Lambadinha, filha do rock. Louquinha do rock! Coisa boa tá aqui com vocês. Você é garoto, vai, DJ! Eu vou lhe dar um tempo. Ajeitar as minhas confusões, vou recitar as suas ligações. Esperando aqui nesse sofá, eu conto as horas pra te encontrar. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba. O tempo vai passando e o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você, mas só de amor ninguém consegue sobreviver. E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. E agora vai o quê? Eu não me desculpo. Hoje no aniversário do O Búfalo do Marajó, a evolução. Aí tem aquele momento gostoso que a gente volta a relembrar dos velhos tempos, sem sombra de dúvidas, e aquela sequência das marcantes que todo mundo gosta, né? Quem gosta de lembrar, meu irmão? Aqui. Essa é a hora que o animal vai detonar. O Búfalo do Marajó. Bora se ligar! Segura aí, corto com a fúria! Quando de luz bate forte e arrepia o meu coração. Ó, alô, Pamela, vai lembrando aí, Pamela! Eu tô DJ Show, sem fronteiras. Assim, quando estás perto de o DJ Coyote, Bruninho Varrista. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal. Bora, chororó. Onde viajo através das estrelas. Alô, DJ Clebinho! O DJ Clebinho do Cipó. Henrique do Posto, meu parceiro. Não posso esquecer de você. Só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou. Obrigado, equipe Kawasaki! Obrigado, equipe Joe! Galera da moto! Meu querido parceiro Maxi Saldi, ele avisa que hoje ele vai estar junto com o Chiquinho Show lá em Garrafão. O gordinho Jerebé também vai no lado, meu irmão! Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Ai, que Pitbull, Toninho Tyler. Ah, como eu te amo, ela nunca. E a família Super Pitbull de Mituia. Fechem os seus olhos, deixa o corpo. NBCJT. O Chimia da BCD. Ei, do Espiriquiti. Depois que a Joelma deixou dele, ele mete a cara no mato. Tome sua decisão. Ela não. Eu disse com o coração. Coyote, BCD, Dario. Eu. Sua felicidade eu te dei. Não diga que já me esqueceu. Eu sei que fui seu primeiro amor. É uma aventura, vai passar. E pros meus braços vai voltar amor. Viviane, oh, Batidão. Todo meu amor, mas eu espero que ela não te ame. Bora, galera do gelo! E aí, Batista? Cai a madrugada. Guilherme Boris. Meu Guilherme parceiro Marcelão. Um abraço aqui do DJ da Love, o deputado Galé. Alô, Diego Bambu, já garoto. Te liga aí, Chiquinho Show! Feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Trabalho de telefone, missione era e tua vida. E aí, Rituia? Você, meu bem, querer. Que meio tempo e a distância pode separar nós dois. Sempre te estou recebendo aqui também meu grande parceiro Alan Roxy, que por sinal é aqui de Nituia, e já já ele vai cantar ao vivo, viu, Alan? Você vê, hein? Ao nosso grande parceiro DJ Clebinho. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas... Pastor DJ Bigo, meu grande parceiro DJ Vitor Parado, Cavalo Saldi e o Netão de Nituia também tá ali, né? Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. E aí, Aleilson? Sonho de você. Que saudade. O destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Bora curtir, vá! Chega junto, DJ! Amigo, diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Bora, xiriga! Aquele abraço carinhoso do DJ Larlan e o Leozinho Super Fuga sempre ao lado, né, Boca? Esconder. Meu grande parceiro Henrique Cardoso, viu? Sei. Valeu, Henrique! Já tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é... Meu grande parceiro, Boris de Garapiaçu! Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Olha o Boxel. Olha o gol aí com a gente também. Aí, gol! Um abraço com muito carinho, viu, parceiro? Valeu! Sei que dói. Josias, chega aqui, Josias. Não dá. Alô, meu parceiro preto! O preto 2016. Espírito! Celular aqui por trás, por gentileza, senão a gente acaba lotado aqui, ó. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Meu parceiro Felipe do Ciclope, lá do Pronto do NASA. O Bita Show, o Fabinho Geras, juntinhos com a gente em garrafão. Ela é minha melhor amiga. Raíssa, que prazer, banda Ravelli. Eu que agradeço, Raíssa. Ponte do Patitão. Olha o Maynard Júnior! E a doutora Ana tá aqui com a Gigi ao lado, Hélio Júnior. Sempre, sempre. Valeu, garoto! Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói, só traição. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Que ela. Rochevale, toda a galera aqui com a gente também. Valeu, adeus. Alô, galera da moto, te liga aí, Chiquinho Show, meu parceiro Chiquinho Show. Ele já disse que hoje ele vai romper a fronteira. Tá bandido lá, viu, Dadá? Cicatriz, Feijão. Feijão lá, viu, Darley, o Foguinho e a primeiríssima dama ali, ó. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Jaco Raifão! Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Hoje você tá ao lado, né? Lá em Garrafão. Cadê o Paulo JP, garoto? Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. O Ademir da Carreira, alta pressão de Mãe do Rio. O cabelo do Nisso Miguel, o Alô Batista do Batista. Valeu, garoto! Vivendo essa paixão, triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Os Canibais. Alô, Brinho, o fazendeiro, o meu grande parceiro, irmão, Berg Tubarão lá de Bragança. E ele já disse que ele vai no rumo, viu, Netão? Vai no rumo. E aí, gordo, como foi? Vai, Game Team, o Toninho Time, vai, FM, super Pit. Me diz o que é que eu faço. Para, Brinho, varrista. O erro aconteceu, mas o que eu faço? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo, me perdoa, me perdoa.